8001, cotejamento correto, chame quando pronto, portão 11. Tamara pronta, 001. Olha, pessoal, 3660, tenta encontrar uma posição, é na parte 3 mesmo, é a nossa posição remota. A infraero nos coordenou que o senhor iria estacionar no pátio 3, atentando ao sinalizador de pátio. Ok, entendi. Tenha o nível 150. Pátio 150 a mão, senhor, 260. Senhor, está precisando 73, confirme o nível. Tudo que você deve ter autorizado aí, senhora. Vai ser no nosso plano de voo para o 380. 380? Erro. Gente, formação em curso, Serra, guarda de coordenação, Guarulhos. Acessou. Controle 119 decimal 35, bom voo. Manda passar no exemplo do Renato Crescinha com a fábrica do LS. Lara 25, confirme, quilo cadete Serra. Sim, está autorizado, time para a descida. Controle Salvador, boa tarde, Papatã Golfa, vem com o TDS, da Palácio. Gente, aguarde mais um minutinho. Aguardo. Reporte, Farol da Barra. Corredor G, vai passar Farol da Barra, Golfa, vem com o Salvador é o Gol 906. 806, aguarde Aracaju, número 2 para a Copa, nível 190. Aguarde o 906 da Gol. Só no objeto 6721. Objeto 6721, aguarde Fortaleza 310, número 3 para a Copa. Ok, então pode confirmar sua saída aí para Fortaleza? Momo Frote. Momo Frote, obrigado. 2230. O TAN 3660, o Infraero recordinou aqui que o senhor deve ir para a posição 5 do pátio 3. Ela fica mais ou menos no ponto médio do pátio. Gente, posição 5, pátio 3, 3660. 0. Camaro de 780, 1322. Chame final Salvador 119 decimal 8. 198, entrando final, 6600. Controle 1328. 6600, prossiga. Possibilidade após etapa para o Serra Victor 368 para final do GPS, pista no 0. 328, sinais da frente será autorizado o procedimento RNAF. Obrigado, 1328. Tem, resultado 1023, direto tem mais autorizado, dono 600. Salvador, boa tarde, agora no 6700 da Serra. 697, a sua identificação, chegada bom, desça e mantém o nível 090. Descendo para o 090, identificou na bom, chegou no 697. Controle cordial, boa tarde, 35491, formação Serra. Descendo para 190, solicita pouso na 107. Qual foi a aeronave que modulou? Trip 5491. Trip 5491, nessa identificação, chegada a Gonf, desça e mantém o nível 100. Da presente, voa e proa do VOR. Sim, da presente, voa no proa do VOR para pouso na 107, 5491. Obrigado. Salvador 2230, solicita. Confirme. 2230, solicitamos que gentileza para dar aproximação para a pista 17, se possível, da provão que vai na provação de destino a rota para. Passarei no 2230, sim, a gente vai. Conhece os corredores Salvador? Eu conheço a posição seguinte e rota para. Em condições da presente, voar na proa 105 sob vetor? 105, a proa na proa. Liberação para a final da 17, proa 100, aguarde correção, chame para modificação de regra, estação do 2230. Bom, foi o cruzado. 9, decola da Dens, curva esquerda, Munho, transição frote. Código 5144, controle 1935. Tia radial 320 de Salvador. 320 de Salvador, atuação, só vou cruzar. Era curva esquerda no perfil da Momo, transição front, prossegue pela Tesulu 19. 5144 é o código transponder e o controle de Salvador em 119, decimal 35, objeto 6721. Chame para puxa acionamento, 6721. Chamará quando pronto, 2612, 6721. E 5491, está autorizado a chegada a BONF, chame para modificações de regras, para pouso na 107. 491, modifica da presente, sendo autorizado a voar na pouso do VOL para pouso na 107. Sente, então da presente está modificada as 16 e 10, desça para nível 045 em condições visuais. 0435 6000, o 924, solicita para o Serra Victor 366. No 924, chame final Salvador, 119.8. Gol no 924, venha para o Serra Victor 366, desça e mantenha nível 040, gol no 924. Vitor 366, 4000, gol 924. Gol no 600, estabilizou? Localizador, gol no 600. Gol no 600, 4 milhas, para o marcador externo, completo e final. ILS é um glider 10, chame teu iono no 8.6. Gol no 8.6, gol no 600. Estivou aí na prova da rotatória. Rota para na proa, 2.3 horas, 2.4, 2.3. Mano 697, forma e razão de descida? Mantendo 2.500 pés por minuto, gol no 697, reduzindo agora para 1.500 pés por minuto. Sente no 697. 109, altímetro 10 no 3. Livre pouso na 10, gol 1.600. Aguarde, gol no 697, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 235, limite magnética 130 de Simbra. Direita, 235, limite é a magnética 130 de Simbra, o gol no 697. Solo gol 754, solicita autorização Recife. Copia o 390? Copia. E para Recife, nível 390, superior ISC 58, pista 10 esquerda, Puca, transição Aracaju. Código 5147, controle 1935, gol no 754. 390 para o ISC 58, 10, esquerda Puca, Aracaju, 5147, a senhora, controle 1935, gol no 754. Chame quando pronto, no 754. Chamar agora no 754. Olha, senão, gol no 328. Gol no 328. Reautorizado. Desça para nível 040, gol 1328. após ETAP, Serra Vito 366. Matheus 040, após ETAP, voo 366, ou 322. Se vai ingressar no corredor Caixa Pregos, reportando através de Veracruz. E, POB e tipo de equipamento? 0 no 3, vou na proa da rotatória, reporta na rotatória visual com campo. Rotatória, reportaremos. 2230 visual. Bom, 322, da presente autorizado, Serra Victor 366, desça para 2500 pés, reporte estabilizado, R-Nave da 10, QNH 10 no 3, Gol 328. 2500, na proa do 366, reporte estabilizado, o final de GPS com 1003, o 328. Informação Sierra. 366. Plano 924, completo final R-Nave, 5 milhas para Serra Vitor 372, chame torre 1 no 8, décimo ao 6. 18,6, obrigado. Salvador, está 3192. 3192, a sua identificação, chegada a mar e desça e mantém o nível 050. Autorizado nível 050, chegada a mar, solicita R-Nave. Gente, será autorizado a RNAV TAM 3192. Gente, autorizado a RNAV, pistão na 0, TAM 3192. 3192, aguarde para autorização do RNAV, mantenha a chegada. Gente, então, aguardando a autorização do RNAV, mantenha a chegada, TAM 3192. Alfa Vitor, Juliette, reporte visual com Veracruz. Alfa, reporta indicativo, voo no 6021. Sol, Lapjet 672, no gate 612. Solicita acionamento na posição e posterior pushback. Autorizado acionar, reporte para o pushback 6721. Livre acionamento é reportar pushback 6721. Campo? Afirmativo. Seguinte, para ingresso, circuito e tráfego. Chame agora a torre 1986. Muito obrigado, um ótimo dia, até amanhã. 5491, chame final Salvador 1198. 198, chamará 5491, obrigado, boa tarde. Alfa Vitor Juliette, frequência livre para coordenação, informo só um tráfego na sua posição de 11 horas, 12 milhas, é um tráfego de pequeno porte, mantendo 1500 pés. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette. Papatango Lima Zulu Golf, informa o tráfego na posição de 1 hora 11 milhas. É um tráfego de pequeno porte, está mantendo 1000 pés. Desça para 3000 pés, ajusta no 0 no 3. Pro 160, descendo para 3000, o gol 997, solicita a RNAV, o gol 997. Sim, então aguarde a autorização RNAV, gol 997. 97. Nós estamos reduzindo aqui ao máximo, tenho como condições de prosseguir como número 2. Ciente, reduz e prossiga como número 2, 2230. Ok, então mais uns 30 nós para reduzir aqui ainda. Ciente. Assim que a aeronave da Gol liberar a retaguarda, inicie no 2, 3, 1, 3. Correto. Gol no 6721, 2612, push Burbank. Autorizado, chame para o táxi, 6721. 7, chamará contorno para o táxi, aplique 6731. Forno 600, ingresso naquilo, prossiga o táxi pelo pátio 3, informe para ingressar no pátio principal. Ingressa naquilo, pátio 3, informe para ingresso no táxi principal, Gol no 600. Gol Leão 1806, da Gol para o táxi, está com 136, a bordo 242 na autonomia, se alternar a Recife. Agora para ingresso e circuito de tráfego, chame Toei em 1186, informo que o tráfego que o precede está a 2 milhas da cabeceira 17, 3491. 7491. Voo no 697, informo que o tráfego que o precede está mantendo agora 15 grau, 150 nós de grau de speed. 7, voo no 697 está reduzindo para mim. Voo 1328, estabilizou? Permitiu, está uma milha do 372, passa atrás. Gente, completo final e nave, torre 118, décimo 6, voo 1328. 28, obrigado. Torre Salvador, voo 1328, final do CPS, passa atrás. Voo 1328, informamos cabeceira 10 deslocada 1.200 metros, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guarda a autorização, 1328. 92, após o ITAP, está autorizado Serra Vitor 366? Afirmativo, após a próxima ITAP, será autorizado Serra Vitor 366. Sim, guardando autorização para voar Serra Vitor 366, na 3192. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Webjet 6702, informação Serra. Confirme a aeronave simulou. É o Webjet 6702. A 6702, acione identificação, autorizado chegada a AMAN, desça e mantém o nível 060. AMAN 060, Webjet 6702, autorizado está por aí? Não. TAM 31992, chame agora final Salvador, 119.8. 1198, TAM 3192. 2230, mantenha a Lima, aguarde para ingresso no pátio principal. Mantendo na Lima, para ingresso. Então, 3192, autorizado lá na prova de TAP, desça para 3 mil pés, ajuste 1013, então 3192. Para 3 mil pés, está agora 5 milhas para ITAP, após ITAP pode voar a Serra Vitor 366? 3192, afirma, após ITAP, Serra Vitor 366. Autorizada a RNAV da 10, descida para 2.500 pés, o ajuste 10, 13, é passabilizado. Sim, para 2.500 pés, após o TAP, Serra Vitor 366, repassará estabilizado, TAM 3192. Vai manter posição na Delta, aguardando autorização para ingresso na pista, 90, da Gol. Oi, boa tarde, Gol no 97, passando 372, cuidado, pista livre. No 697, continue a aproximação aguardando autorização para pouso. Aguardando 697. Chegando e após o mesmo vai parar em remoto. Correto. Solo, Jet 672, pronto para o táxi, 187 a bordo, 4 horas, alterna em cima. Confirme somente o PLB, 6721. 87 a bordo, 87 pessoas. 87 a bordo, autorizado o táxi via Juliette Alfa antes da Delta 1186721. Juliette Alfa antes da Delta 186, a torre 6721. Para o táxi Gol na 754 com 57 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Salvador. Ou no 754, autorizado o táxi via Juliette Alfa antes da Delta 118.6. Juliette Alfa da Delta 186, Gol 9754. Mas daqui no Gol 924. No 924, ingresso naquilo, prossiga o táxi pelo pátio 3, informe para ingressar no pátio principal 924. Quilo, pátio 3, informa para o pátio 2, Gol 924. TAM 3173 para o táxi, 80 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Galeão. Confirme o TAM? 3173. Ok, confirme os dados, por gentileza, foi entrecortado por outro tráfego? Sim, temos 80 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Galeão. 3173, vai seguir tráfego da Gol via Índia e Alfa, antes da Delta, 118.6. Vai seguir o tráfego da Gol via Índia e Alfa, antes da Delta, torre 118.6, 3173. É, tá louco, tá louco, é 3566. 3566, prossiga. Formação Guerra, autorização de tráfego da Aracaju, nível 190. Aguarde a cota 3566. Show. Papatango Lima Zulu Golf, mantenha 1500 pés, mantenha o corredor Interlagos, reporta na rota aerovisual com campo, informa o tráfego 7 milhas, 1 hora 7 milhas, mantendo, cruzando 1500 pés para pouso na pista 17, é um Alfa Tango 72 da Trip, está a 4 milhas da cabeceira no 7. Ciente, está ciente, maravilhando o campo de Lima Zulu Golf, ciente do tráfego. Tá 3566, copia. Pronto a copa, 3566. 3566, autorizado Salvador Aracaju, nível 190, pela rota Golf 677. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, torre 11. Controle é 119.35, a torre 11186 e o transponder 5164. Tá 3566, autorizado Aracaju, nível 190, Golf 677, decola Puca Aracaju, controle 119.35, a torre 118.6, transponder 5164. Correto, chame para acionamento o 3566. Correio. Salvador, Fantasia 2230, quando possível, senhor, autorização de tráfego para conquista 180, Catango. Aguarde a coordenação 2230, altímetro 1013. 1230. Gente, 18.6, novo. Tá 3192, estabilizou? Estabilizado, 3192. Tá 3192, 3616 para o Terra Vitor 372, redução para aproximação, completo sinal RINAV, torre 118.6. Reduzindo, 186, 3192. Ah, 10, 10.6 da Gol. Certo. Salvador, está 3192. Está 3192, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Mandando autorização de pouso, está 3192. 6702, chame final Salvador 119.8. 19.8, 6702. Chame controle 119.35, bom voo. Canal de atenção, canal de 06 da Golf. 02, após toque autorizado ILS, sem o glide da 10, desça para 12 mil pés, ajuste 10, 13, reporte estabilizado, é 6702. Ajuste padrão, descendo para 2000, após toque. Vai prosseguir para o ILS sem glide, reportará estabilizado 6702. Torre, confirme distante para o Lima Zulu Golf, está a 4 milhas fora. Lima Zulu Golf 360 pela esquerda, aguarde autorização para reingresso na final 17. Positivo, 360. 5491 no solo 27, livre na Lima, chame solo 21.9. Amarillo solo agora, muito obrigado, boa tarde, batalhão. Paulo Salvador, muito boa tarde aqui, o Pato na Bruna, completamente visual com o Pato da Revolta. A parte principal, 328. 5491, mantenha a Lima, aguarde para ingresso no Pato principal. Ah, mantendo a Lima, aguardando, Pato da Bruna. 1328, autorizado ingresso para o portão número 3, 1328. Já sai para o 3, 1328. E o TAN 3566. Assim que a aeronave da Gol ingressar no portão 3, inicie o seu pushback no 1-3566. É, assim que a aeronave do portão 3 ingressar, livre o pushback na 3566. Tango Mike, Bravo Yankee, prossiga. Tá, Tango Mike, Bravo Yankee, para 2 e 7, Mike, Bravo Yankee, 4, verificou 130, para Aracaju, 3 agora, para Aracaju. Passa avião para ingresso. Posicionação aguardando autorização para pouso. Viemos aguardando ingresso. Agora autorizado o ingresso. Observe o sinalizador na área remota, 5491. Gente, obrigado. Salo azul 4089. Prossiga. Já possui nossa autorização? Possui sim, aguarde um minuto a cópia azul 4089. Ok, depois nós temos a previsão de decolagem. Salo. Salo Salvador, tá 8001. No 11, se eu continuar de salamento. Então 8001, tem um tráfego da trip aí, a retaguarda, já passou essa retaguarda, autorizado, chame para o táxi, pushback. O 8001, autorizado, pushback, chame táxi. 8001. Voo no 697, ingresso naquilo e reporte para ingressar no pátio principal, antes da Juliette. Valeu, vou ingressar táxi aquilo, reportará para ingresso para o pátio principal antes da Juliette, voo 697. Azul 4089. Está autorizado para Vitória, nível de voo 360, pela rota Peruísque 50. Decola da pista no zero com curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, e o transponder 5163. Gente, 360 autorizado Vitória, na rota do plano Peruísque 50, decola 190, saída da EL de NER. Controle 10935, torre 1086 e o transponder 5163. Correto, chame para acionamento 4089. Positivo, pronto para o pushback acionamento 4089. Aguarde, temos 09 efetuando o pushback no portão 11. Guarda. Passaria do 2230, copia. Que Braviante, qual local está estacionado e a pista que utiliza para decolar? Mais Braviante, Ricardo Otávio, Prato, Graé, Jacaré da 17, Mike Braviante. Mike Braviante, autorizado Salvador Aracaju, nível de voo 130, pela rota Golf 677. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. O controle Salvador é 119 decimal 35, torre 1186, acione o código 0264. Da pista 17 corrigindo, da colorada 17 do perfil Pucca Aracaju. Objetivo Pucca Aracaju, transponder 0264, o controle 7935, 2860, Mike Bravian. Volume 97 para ingressar de 6 Juliette, parte principal. Paulo, tá 3192, tá na Alfa ali, sua pista. Copiou o voo no 697? No 697, prossiga. Aí, para ingresso, parte principal. Mantenha a posição e aguarde para ingresso no 697. Mantém a posição, voo no 697. Paulo, tá 3192. 3192, prossiga em frente e mantenha antes daquilo. Tá, mantenha antes da parte de aquilo, tá 3192. Capitão deslocado, Abiante 6702. Abiante 6721 decolado, aos 32, chama controle 119 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. Torre, só porque confirmando o NDB Simbra, tá operacional? Afirmo. Subou nível 3110, saída Momo. Top 3110 na Momo, 6721 na Abjet. No perfil da saída, web 6721. Perfil da saída. Yeah. 2 horas e